mundo de cataclismos, erupções, terremotos, Illuminati, seu cheque mate, a graça eu não troco, pesco homens pelos ouvidos, com fama de vivos, porém estão mortos, vou fazendo meu caminho em meio aos espinhos, sem perder o foco, a graça me basta, já tenho minha taça, guardada em Jesus, vou vivendo sem farsa, em busca da caça, daqueles que vivem sem luz. Não importa o lugar, não posso parar, carrego uma missão de paz, com a mão no arado, com Deus do meu lado, eu não posso olhar pra trás. Mortos enterrando mortos, pais enterrando filhos, homens conduzem caixões, presos a grilhões, voltando pro exílio. O mundo com falta de fé, a fé com falta de amor, os homens pisando nos homens, usando o nome do nosso Senhor. Mas Jesus renova minhas forças pra continuar a jornada, seguro em suas mãos, no meu coração levo a Bíblia Sagrada. Os mortos precisam de vida, e a vida eu tenho com abundância. Basta só olhar nos meus olhos e você verá que ainda existe esperança. Em Belém nasceu a criança que morreu naquela cruz, sua vida venceu a morte, sumo sacerdote se chama Jesus. Me fez luz pra quem vive nas trevas, pros que andam em caminhos tortos. Eu vivi no torto caminho, hoje caminho em busca dos mortos. Carlos RDS. Em busca dos mortos.